Olá a todos, tudo bem? Muito bem-vindos para a nossa aula. Essa aula de número 2, dando continuidade ao nosso curso. É a última aula do ano, e aí já faço esse alerta aqui no começo. Lembrem-se do pagamento relativo a dezembro, pode ser feito até dia 8 de janeiro. Quem não buscou os dados comigo, das minhas contas, por favor, me chame no particular, para a gente conversar, para poder passar as informações. Aqueles que, porventura, já fizeram depósito, mas não mandaram um comprovante, mandem, porque eu não tenho como identificar todos os pagamentos. Se vocês receberem alguma mensagem minha e tiverem feito o pagamento, me desculpem, mas essas mensagens só virão daqui a um mês. Então, quando começar fevereiro, é que eu vou perguntar, gente, para a pessoa, por um acaso você chegou a fazer o pagamento de janeiro e tudo mais, tá? Fiquem tranquilos. E se precisarem de mais tempo, mas me avisem quando eu fazer essa pergunta, numa boa, não tem problema nenhum. A gente conversa sobre casos particulares em particular. Mas se o aluno não me responder, não me der nenhum retorno, ficar e acumular 2 meses sem pagamento, eu vou desligá-lo do curso naturalmente. Mas vamos para as questões, notícias boas. Agora que também já está se encerrando o prazo dos recursos da segunda fase, esperemos então que a gente tenha um curso fechado, um concurso fechado, com posses no começo do ano que vem, né? E se Deus quiser, o processo continua. Temos alguns de vocês que estão disputando ainda e alguns que devem ser aprovados. Então, já desde já, também desejo muito boa sorte nesse final de temporada. Para hoje, eu propus duas questões que estão um pouco em linha com episódios mais recentes da política externa. Ou da política internacional. O primeiro, bem recente da política internacional, é toda a discussão envolvendo a questão curda, que voltou a ganhar intensidade em 2017, mas também voltou a ganhar intensidade agora em 2019. Então, é sobre isso que eu gostaria que vocês falassem. Para isso, um apanhado geral, que vai desde quem são os curdos, por que historicamente eles têm esse pleito por independência, como foi o tratamento dado nesse século a causa curda, quais são as particularidades da causa curda em alguns locais-chave e quais são as notícias mais recentes e, finalmente, uma comparação com Escócia, com Catalunha, por causa das consultas populares que também ocorreram nesses locais recentemente, tentando olhar isso como dentro de uma perspectiva dentro de um contexto mais amplo de fortalecimento dos movimentos independentistas, de movimentos de base nacionalista, que nesses casos se refletem em uma tentativa de autonomia ou de independência, em outros casos, em estados-nação mais bem estabelecidos, em que há uma conjugação maior entre o Estado e a nação, né, um Estado representando uma nação, há um fortalecimento do movimento nacionalista e tem outras expressões, como a gente vai ver no Brasil, na Itália, na Hungria, e inclusive faz um pouco da ponte, então, com a próxima questão. Agora, essa era uma questão difícil, porque, como vocês veem, tem muita coisa. Assim como a outra questão, tem muita coisa. Então, a grade de correção, ela está bem mais recheada agora, a que vocês vão ver agora, porque é tudo o que eu considerei de relevante, de aportes que alguns alunos fizeram para a resposta. E, de novo, ninguém vai conseguir responder a grade inteira como ela está agora, com a parte amarela também dela, quando eu compartilhar a tela com vocês daqui a pouco. Justamente porque isso daria 150 linhas, pelo menos. Então, o essencial era o que eu esperava, o que está em preto e branco, é o tradicional, aqueles que fizeram as questões responderam a grade no tradicional. Agora, nós vamos trabalhar aqui na aula com a grade expandida, porque muitos dos argumentos foram considerados e poderiam ser substitutos importantes para poder pontuar em algum momento em que vocês não pontuaram. Tendo dito isso, eu ainda senti a grande dificuldade de vocês com relação ao planejamento. Não foram raros os casos de alunos que chegaram na linha 75, mais ou menos, e ainda estavam terminando de responder ao segundo item do enunciado. Não deram tratamento satisfatório para a última parte. Isso é preocupante, porque vocês estão colocando em risco 3 ou 4 pontos, ou melhor, 3, 30 ou 40% da sua nota para essa questão, o que seria, então, entre 9 e 12 pontos para poder tentar garantir com maior maestria ou, às vezes, de maneira vã, porque vocês estão indo muito além do que precisava, ou sendo muito detalhistas, ou falando muita coisa inútil para uma resposta, que, e mesmo assim, ainda deixando lacunas do que era necessário ser falado nos itens anteriores, e não conseguem, então, trabalhar algumas coisas que facilmente te dariam um ponto. Por exemplo, algumas menções rápidas e simples, como as consultas populares recentes na Escócia, na Catalunha, qual foi o seu resultado? Qual foi o resultado da consulta em si? Qual foi a reação? Qual foi a consequência dessa consulta? Só aí você já garantiria um 2,1 nesses itens, se vocês conseguissem explicar bem. Eu entendo que 10 linhas seria o suficiente para poder fazer isso. Bem suficiente para poder tirar 2,1 em cada item. Ou seja, são 4,2 pontos. E que vocês muitas vezes relegam e acabam respondendo bem menos, acabam tirando 1,5 em cada um dos itens, então perdem 2 pontos, 3 pontos na prova, porque não souberam planejar. Então, de novo, planejem. A resposta ela é feita para caber. A grade de correção é feita para refletir o que era esperado e o que caberia em 90 linhas. Tudo depende muito da letra. E muitos de vocês ainda têm letras muito grandes e ainda têm espaçamento muito grande. De novo, não quer dizer que é impossível ter uma nota ótima, ter uma letra muito grande. Mas eu digo que é mais difícil, dada a complexidade das grades de correção, desse modelo de correção que nós temos hoje, fica muito difícil. Então, pelo menos 12 palavras por linha, gente. Para que tenha uma resposta que seja suficientemente robusta para poder fazer caber tudo que era necessário conforme os critérios de correção. Dito isso, as notas foram boas. Boas não são ótimas, mas boas não são medianas e nem são ruins, obviamente. Então, as notas elas tiveram uma média melhor do que a questão de 90 linhas da primeira aula, melhor do que a questão sobre a política do Castelo. E as menores notas não foram tão baixas. Então, alguma coisa vocês sabem de curdos. Então, isso é legal, porque para muita gente isso não é um assunto fácil e vocês souberam, pelo menos, se defender na prova. Não foram muito prejudicados por isso. Então, eu elogio. Ao final da aula, a gente vai dar uma olhada nas nossas estatísticas e aí eu comento direitinho com vocês. Mas vamos agora ler, então, o enunciado da questão. No que diz respeito ao Oriente Médio, a política de identidades, ou de identidade seria melhor, né? Apresente características gerais do povo curdo e sintetize seu pleito histórico de formação de um Kurdistão independente. B. Comente dobramentos recentes envolvendo o povo curdo no Grande Oriente Médio e relacione-os ao pleito de independência. E C. Compare brevemente o caso curdo com episódios contemporâneos relativos aos pleitos de independência da Catalunha e da Escócia. E temos agora notícia muito quente de hoje, que não está ainda na aula, que é a Nicola Sturgeon reforçando aí a ideia de uma consulta popular novamente na Escócia. Bom, entre os itens A e B e B e C, havia um critério de correção em cada um que tinha uma parte analítica muito forte e menos factual. São critérios que eu vou chamar critérios de transição, mas que ajudam a dar uma boa linha argumentativa e ajudam a mostrar que essa é uma prova bem de política internacional mesmo e que eu preciso olhar para a estrutura, eu preciso olhar para o contexto, para a conjuntura, para vários aspectos, então seria um pano de fundo para ajudar a entender o comportamento dos agentes na situação em particular que a gente está discutindo, que é o Kurdistão ou o pleito por independência dos curdos. Seriam o quesito 4 e o quesito 8. Nós falaremos deles agora mais detidamente quando nós passarmos para a grade de correção. Então, primeiro critério muito simples. quem são os curdos? Então, o que dizia o enunciado? Apresente características gerais do povo curdo. Então, primeiro você precisa ver quem são os curdos. Essas características gerais estão nos itens 1 e 2. São dois quesitos que eu estou cobrindo essa parte do enunciado. Primeira coisa, o mais básico. Os curdos são considerados, formam, como eu coloquei aqui, mas são considerados, vai haver quem diz que sim, que não, vocês podem colocar, matizar como são considerados, a maior nação, o maior povo. Aqui não vamos entrar no preciosismo das discussões de DIP, porque o corretor de PI dificilmente se preocuparia com isso, porque demandaria que vocês explicassem cada um do conceito, porque esses conceitos têm diferentes acepções, então vocês não teriam espaço para uma discussão doutrinária. Então, o maior povo, a maior nação do mundo, sem o Estado. Eu preferi nação pela lógica do que eu quero dizer, que a ideia é da formação de um Estado-nação com mais de 25 milhões de pessoas, vamos dizer entre 25, 30, 40 milhões, então vamos ser conservadores, com mais de 25 milhões de pessoas espalhadas em alguns países. E aqui, então, tem a Armênia, tem Líbano, tem Azerbaijão, tem Israel, a diáspora de curdo vai chegar na Alemanha, vai chegar na França, vai estar aqui na Suíça fazendo manifestação todos os dias agora na frente da ONU aqui. Tudo isso é possível, mas são concentradas, esse aqui é o fundamental, em apenas 4. Turquia, Irã, Iraque e Síria, onde, se a gente for fazer o recorte certinho, pintar, nós teremos um Kurdistão do Norte, Kurdistão do Sul, Kurdistão do Oeste, Kurdistão do Leste, e assim, oriental, ocidental e oriental, assim por diante. Esse é o recorte. Era simples, não precisava adensar numa grande discussão a respeito. Quais são, então, as características gerais do povo curdo para além dessas? A origem, então, essa é uma origem iraniana ou uma origem persa. Eles são nativos das regiões montanhosas da Ásia Ocidental. Também na Turquia, habitam regiões montanhosas, daí que são conhecidos como turcos das montanhas. Na religião, há um espectro muito amplo, desde o zoroastrismo, há curdos cristãos, há outras denominações religiosas que são seguidas pelos curdos, mas eles são majoritariamente de base muçulmana, sunita, de uma escola específica xafiísta que não precisaria ser mencionada. Eles têm uma língua própria. Então, a língua curda é um idioma indo-europeu, do ramo indo-iraniano, então é uma língua curda. E tem aspectos tradicionais, sua cultura, culinária, né? A cozinha curda. Um abraço para a Patrícia, que foi já num restaurante curdo. Não é a Patrícia de Tchikinian ou de alguma coisa, Armênia. Aluna aí que já foi em restaurante curdo em Paris. Tem música própria, literatura própria. Uma outra característica geral do povo curdo é o seu pleito por independência ou por mais autonomia. A gente vai discutir isso mais para frente, como a gente vai ver que no Rojava é uma questão muito mais de autonomia do que de independência. Que, entretanto, não aglutina de maneira uniforme toda a população de origem curda. Não só nem todo curdo deseja a independência, como eu tenho diferentes grupos desejando a independência e lutando por ela, com estratégias distintas, com interesses distintos, com recursos distintos. Então, a ideia de indicar que o pleito ele não é uniforme, não é homogêneo entre a população curda. Não há uma única bandeira por trás desse movimento. Não necessariamente todo mundo, se eu entrego um Kurdistão hoje, serão todos tranquilos, felizes, em paz, não haverá uma disputa, não haverá segmentação, não haverá novas secessões desse Estado, por exemplo. Uma outra coisa, e aí eu trago muito que muitos alunos lembraram, então, que um traço mais ou menos comum entre todos, entre todas as populações curdas divididas, principalmente nesses 4 países, são as tentativas de assimilação cultural que a nação dominante nesse Estado, nação, então, os turcos, os persas iranianos, os iraquianos, de base árabe, né? Os sírios também de base árabe, a base no sentido etnia, buscam assimilar. Então, em algum momento vão tentar reprimir em termos do idioma, em termos culturais, não tanto na religião, porque todos esses países professam majoritariamente uma fé muçulmana, e no caso do Irã temos aí uma eclesiocracia, uma teocracia, como quer que vocês queiram defini-lo, Mas vamos se focar, então, na língua e nas expressões culturais, principalmente, dos curdos. Então, isso é um traço mais ou menos comum. Ah, houve alunos que foram mais no específico, vão buscar questões muito assim, eles perderam a cidadania, sim, na Síria, não tinham a cidadania até a emergência, a reemergência agora do conflito, por mais que a relação, como já disse, do governo sírio, da família Al-Assad com os curdos, sempre foi muito ambígua, a gente vai ver mais para frente. Em outros locais, os sírios não têm direito à representação política e assim por diante. Mas vamos buscar características gerais, de novo. Cuidado para não avançar muito, não adensar muito e faltar espaço para o futuro. Bom, então o pleito histórico do povo curdo por independência, a gente vou utilizar como um recorte aqui, embora o movimento nacionalista... Embora, de novo, aí vamos voltar. Os curdos já tiveram expressões de independência, já tiveram... expressões políticas de relevo ao longo de toda a sua história. Vamos tentar jogar para uma questão contemporânea, porque a base do nacionalismo é um conceito do século XIX. E, no século XIX, com a emergência dos nacionalismos e a consolidação mais uma onda de Estado-nação na Europa, com os reflexos que as políticas de aliança também começariam a ter na Anatólia e aí entrando para o Oriente Médio, pensando também já num cenário de enfraquecimento, tanto do Império Austro-Húngaro como, e aqui fundamental, o Império Turco-Otomano, a gente começa a ver o fortalecimento do movimento nacionalista curdo, mais ou menos na década de 1880. Porém, vai ser fundamental a gente olhar para o contexto de Primeira Guerra, que esse é um recorte muito importante. E aí, nesse cenário, se destacam a dissolução do Império Otomano, o turco-otomano, os acordos de Sykes-Picot, esses vocês conhecem, uma divisão quase mezzo a mezzo, secreta, feita por britânicos e franceses que desconsiderava a causa curda e que não estava em linha com o apoio que eles davam a curdos e também a árabes durante o conflito da Primeira Guerra Mundial. E as eventuais garantias que teriam feito a eles de autonomia ou de independência em troca dessa ajuda. O Acordo de Sèvres, que vocês sabem, feito com a Turquia ou com o Império ainda em dissolução turco-otomano e garantia no seu artigo, e eu vou abrir aqui o Tratado de Sèvres só para poder não falar besteira, no seu artigo 62, eu acho. Deixa eu só ver aqui. Sèvres Article. Acho que é 62. Deixa eu ver se é Kurdistan. Deixa eu abrir aqui. Mas eu acho que é 62 mesmo. Se eu não estou... É isso mesmo. No 62 vai dizer que uma comissão em Constantinopla, composta por membros dos governos britânico, francês e italiano, vai ser constituída para desenhar aí tudo como vai ser a autonomia local de uma área predominantemente curda, a leste do Eufrates, e essa questão do leste ou oeste do Eufrates é importante agora, inclusive, não vou entrar nesse detalhe, mas quem não quer, no caso, queiram saber mais sobre as reações do Erdogan na Síria, é muito do argumento dele sobre a zona tampão, tem o Eufrates como linha mestra. E aí, em sequência, os artigos 63, 64 vão falar mais sobre a causa curda. Porém, tudo isso vai ser renegociado quando o Atatürk chega ao poder e é proclamada república na Turquia. E com o Tratado de Lausanne, vocês sabem, a gente não tem mais um território destinado ao Kurdistão. E passa-se, então, a ter, sob os mandatos britânico e francês, na região, parte do que é o Kurdistão, principalmente o mandato britânico, ou essencialmente o mandato britânico, e não há expressão de autonomia ou independência curda na Turquia, então, com Lausanne. Então, eu crio já uma primeira divisão em que eu sufoco isso a despeito do pleito de independência e das promessas que eventualmente foram feitas aos curdos, né? Aqui a gente pode lembrar a figura do Lawrence das Arábias, que cumpriu um papel importante e era um defensor nesse caso, porque foi, era quem negociava em terreno e no campo e que prometeu aos curdos independência, era o porta-voz dessas notícias, enquanto ao mesmo tempo, pelas costas, qualquer acordo vinha sendo desconstruído. E informações adicionais que vocês poderiam trazer é que, mesmo no pós-Primeira Guerra, mesmo com o fracasso de Lausanne, houve iniciativas de se buscar a independência turca que não são necessariamente localizadas no território turco. O Reino do Kurdistão foi uma tentativa de emancipação curda entre 22 e 24. No mandato britânico da Mesopotâmia, onde é o Iraque e a Síria, basicamente, naquele momento, e aí se vocês vão lembrar um pouco de história daquela região, e aí eu vou lembrar um pouco das minhas aulas do João Daniel. Em 22, eu já tenho a concessão da independência ao Iraque, então é um ano em que se assina o tratado anglo-iraquiano, e aí muito com base no que foi negociado na conferência do Cairo. Então, o que fica sendo o mandato britânico da Mesopotâmia, já naquele momento, que é um dos mandatos que nascem no Tratado de Sèvres e depois vai ser confirmado posteriormente, é o que hoje é mais ou menos ali a região do que é o Iraque. E aí, quando o Iraque vira independente, ele não consegue dominar quando ele está para ser independente, ele não consegue dominar toda a sua região. Ele só vai consolidar a sua independência 10 anos depois, né, em 1932. Então, de 22 até 1932, eu tenho o Iraque ainda como parte, como um reino que está sob a administração do Reino Unido. Algo que o Reino Unido garante em 1920, o Iraque chega a esse status de reino em 22, e aí eu chego em 32 ainda com essa tutela, vamos chamar assim, utilizando um termo mais moderno, um termo do trusteeship, que está, inclusive, na Carta das Nações Unidas. O Iraque, então, e o mandato britânico sobre essa região não tem total autonomia. O que permite, então, é a tentativa de emancipação que muitos dizem que contou com apoio inglês do Reino do Kurdistão entre 1922 e 1924 nessa região. Kingdom of Kyrgyzstan, então. Um reino autoproclamado, um reino que acabou sendo sufocado depois e que, nesse momento, a velha família Barzani, famosa família Barzani, que vai entrar nessa história com mais força daqui a pouco, já estava envolvido com essa história. E os britânicos derrotam Barzani, o primeiro dos Barzani, Mahmud Barzani, em 1924. Família, melhor dizer, clã, né, do que família. Uma outra questão que poderia ser mencionada, uma outra menção rápida, é que houve uma outra tentativa emancipacionista na década de 20, já no nordeste da Turquia, entre 27 e 30, República de Ararat, né, lembrar do Monte Ararat, lembrar o monte que é uma referência para vários países ali da região da Turquia e do Cáucaso, o Monte Ararat, que tem menção bíblica, então vocês não vão esquecer. Então, para a Turquia e para a Armênia é algo fundamental, e houve uma tentativa emancipacionista, mas o exército do Atatürk conseguiu reprimir. No quarto quesito, o candidato, aqui que eu falei, chegamos a um ponto de transição. Olhei aqui na década de 30, mais ou menos aqui, e aí eu vou pensar um pouco mais em diante, ou um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais adiante. fazer esse recorte do meio. Um recorte que leva muito em conta, e eu gostaria de fazer a transição sobre o que aconteceu mais recentemente. É fundamental que a gente olhe como as grandes potências do momento se comportavam em relação à causa curda. Porque, em sendo o Oriente Médio um barril de pólvoras, em sendo o Oriente Médio um local de interesse primordial das grandes potências durante boa parte do século passado e atualmente, em sendo a causa curda uma causa que tem impacto sobre diversos estados, sejam eles as ditas potências, sejam eles os estados constituídos ali na região, e em muitos desses casos eram mandatos das grandes potências, ainda não eram estados independentes por si só, eram mandatos, eram territórios tutelados. Eu preciso olhar para como esses países encaravam a causa curda, como era a política de apoio ou não, para poder ver se em algum momento tinha ou não chance de prosperar essas iniciativas. Ao mesmo tempo em que, na comunidade internacional, com grande força com a Liga das Nações, com maior força ainda com a ONU, dois grandes princípios parecem se chocar quando nós discutimos a causa curda. Esses dois mesmos princípios parecem se chocar quando nós discutimos a causa escocesa, a causa catalã, quando nós discutimos a questão envolvendo a Crimeia atualmente, ou mais recentemente, que é o binômio autodeterminação dos povos e integralidade territorial. Um binômio que, durante todo o processo de descolonização, foi central nas discussões internacionais. Agora, houve todo um processo de descolonização desde a década de 30, ou pouco na década de 30, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, até começo da década de 90, se a gente for considerar assim, com as últimas independências de Nauru, Palau, ali, fechando os mandatos tutelados no Conselho de Tutela, e o Kurdistão não rolou. Muito porque a gente precisa olhar, então, sobre a ótica de qual é o comportamento das grandes potências em relação a esse dossiê. Então, o quesito 4 pedia para o candidato, e esse foi onde a maioria de vocês pecou, apresentar um panorama das posições internacionais com relação ao Kurdistão independente. Então, quando falam, as potências apoiavam retoricamente, mas, e eu estou falando aqui Reino Unido e França, mas dividiram pelas costas, ou não considerariam as coisas pelas costas. O Wilson queria, mas ele não, os Estados Unidos não tinham tanta força ali, depois entraram ali na Liga das Nações. Era fácil de conseguir com em Sèvres porque nós tínhamos o governo otomano em decadência, mas ao mesmo tempo a República, mesmo de Atatürk, só viria depois e vem com força e aí volta atrás. Então, essa discussão, qual foi a posição da Rússia, da União Soviética, qual foi a posição da Rússia, tudo isso valia a pena ser discutido. Então, eles receberam a promessa das potências durante a Primeira Guerra Mundial e receberam apoio, ao menos retórico, quando também não material, durante boa parte do último século. Tanto as potências ocidentais, que manifestam sua simpatia pela autonomia curda, quanto a Rússia, sem que efetivamente algo tenha sido feito. Com exceção, talvez, de duas grandes momentos em que, por maior influência soviética, nós tivemos alguma coisa acontecendo nos últimos, entre ali as décadas de 20 e 50. E aí, lembrando que a gente já discutiu Ararat e outras questões em cima. A primeira é que a União Soviética apoiou o Kurdistão Vermelho. O que é o Kurdistão Vermelho? Era uma unidade administrativa autônoma no Azerbaijão. Lembrando que a União Soviética era formada por diversas repúblicas, só que dentro de repúblicas nós temos outros níveis de organização. Temos oblastes, temos outras como suas províncias, estados, é uma divisão bem compartimentada e, a partir de 23, havia apoio oficial da União Soviética, ainda uma União Soviética nas bases leninistas, à autonomia do Kurdistão Vermelho, como se chamou dentro do Azerbaijão. Porém, quando Stalin chega ao poder, ele vai promover uma série de expurgos e esses expurgos vão culminar com o sufocamento de qualquer autonomia e a tentativa de assimilação cultural, de promoção dessa assimilação cultural. Então, Stalin, né? Vocês não precisam muito avançar aqui. A União Soviética também apoiou uma efêmera república que existiu no Irã. República de Mahabad, em 46 e 47, com participação destacada do clã Barzani. Olha o clã Barzani aqui de novo, já entrando pela segunda vez na nossa aula. Vai entrar pela terceira e quarta daqui a pouquinho. Então, pelo clã Barzani, teve participação lá então, no Irã, e depois vão se estabelecer, vão voltar a se estabelecer definitivamente apenas, né, no Iraque, mas o clã Barzani tem participação ainda. O Barzani vai ser ministro da defesa dessa república efêmera, que é sufocada pelos Estados Unidos, pelo Irã, dentro de uma lógica. A gente tem que olhar um pouco para isso como um momento da Guerra Fria, onde o Irã tem importância, né? A gente conhece o que acontece, um pouco da história do Irã. Esse é um momento ali que nós temos pré-Mossadegh, que foi primeiro-ministro do Irã em 51, 53, e vai ter iniciativas mais nacionalistas, / autonomistas, e já tinha sido monarca em 51, 52, 52, 53. E nesse momento já era o líder da Frente Nacional no Irã. Ao mesmo tempo, a chefia de Estado do Irã estava na mão do Shah Reza Pahlavi desde 41. Então, tínhamos um apoio americano aí, e britânico a ele. Então, a União Soviética estava buscando, de alguma maneira, contribuir com iniciativas de desestabilização do Irã e de aproximação, né, e tentar atrair o Irã para a sua esfera. O Irã, que já era uma menina dos olhos por causa das suas reservas petrolíferas, e eu menciono o Mossadegh, vocês sabem que o Mossadegh tentou nacionalizar, promoveu a nacionalização, a estatização das reservas petrolíferas do Irã, e isso redundou, então, num golpe com apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, que o derrubou. Então, essa ideia de que há um apoio muito retórico até hoje, com pequenos episódios em que o apoio foi mais efetivo, como esses dois que eu mencionei, da época da União Soviética, precisava ser mencionado. Eu não tenho um apoio efetivo, eu não tenho alguém que lute por essa autonomia, por essa independência, alguém que deseje, alguém, estou dizendo, alguém muito forte que deseje, que esteja interessado, que promova esse tipo de movimento. Então, as posições, elas vão variando mais ou menos no tempo, mas é um equilíbrio muito tênue entre autodeterminação dos povos, integridade territorial, e até hoje, no caso curdo, predominou a integridade territorial. Dito isso, a gente chega de vez, então, no item 2. O item 2 está pedindo para vocês para desdobramentos recentes envolvendo o povo curdo. Recentes, então, eu entendo que são os últimos 10 anos, vamos dizer assim, e a gente consegue colocar um bom corte dos últimos 10 anos. Mas, para isso, talvez eu precise voltar um pouco para contar essa história. Onde eu mais preciso voltar para contar essa história talvez seja o caso do Iraque. Na Turquia, eu preciso voltar nas raízes do PKK, na Síria, eu não preciso voltar tanto. Mas muitos de vocês voltaram bastante, a gente vai ter uma informação bastante completa para discutir com vocês. Mas vamos começar com o Iraque. Ah, professor, então você escolheu Iraque, Turquia e Síria. Escolhi porque nós tivemos desdobramentos recentes importantes. No Irã, a gente tem hoje um convívio até que pacífico dentro de tudo que aconteceu no pós-evolução islâmica, em que a causa curda está muito adormecida. Então, não temos muito o que dizer sobre isso. Então, vamos focar nesses três, começando pelo Iraque. O Iraque, então, vamos de trás para frente, então. Lembramos, então, já da nossa família Barzani, que desde a década de 40 tem um histórico partido lá, então desde 46, esse clã, ou essa família, controla o KDP, o Partido Democrático Curdo. O Partido Democrático Curdo vem brigando, vem buscando autonomia na região norte do Iraque há muito tempo, uma região rica em recursos petrolíferos. O nível de autonomia dado ao que hoje nós conhecemos como o governo regional do Kurdistão, que é uma administração regional com poderes autônomos reconhecidos pela Constituição curda, pela Constituição iraquiana de 2005, nessa região, então, o nível de autonomia variou no tempo. E, mesmo dentro dos curdos, não há uma homogeneidade. Tanto que, em 75, há uma secessão do KDP e uma secessão que vai provocar duas guerras civis entre os curdos na história, que é a União Patriótica do Kurdistão, fundada em 75. Aqui eu tenho um partido que está mais à esquerda no espectro político e um partido que está mais à direita no espectro político. Então, o PUK, que é essa secessão, ele foi uma insurgência que se separou em 75 e provocou uma guerra nessa insurgência de 75 e 79, e depois, posteriormente, vai entrar em conflito novamente na década de 90 com o KDP. O PUK tem uma base de centro-esquerda, uma base de um partido que é da Internacional Socialista. O PUK já deu ao Iraque dois presidentes. O anterior presidente do Iraque e o anterior, então dois dos presidentes já do período da redemocratização iraquiana de 2005 para cá, eram curdos do PUK. Jalal Talabani e, mais recentemente, Fuad Masum. Então, não quer dizer que os curdos não consigam nem poder, por exemplo, no Iraque como um todo. Tiveram os presidentes. O interessante pensar é que muita dinâmica do Kurdistão depende da dinâmica de KDP e PUK. Quando ambos estão em conflito, eu tenho muita dificuldade em garantir autonomia no Kurdistão e eu tenho um enfraquecimento mútuo. Quando ambos estão bem, o Kurdistão vai bem. Mas, dito isso, os curdos tiveram papéis importantes nas duas guerras do Golfo. Mas, antes disso, tiveram um papel importante na guerra do Irã-Iraque. Durante a década de 80, houve um desses momentos em que os curdos não estavam bem entre eles. Os dois partidos curdos não estavam bem entre eles. Então, estou falando aqui bem em linhas gerais, para que seja bem compreensível. Era um momento em que coincidia com a guerra Irã-Iraque também. No decorrer do conflito da guerra Irã-Iraque, ambos os grupos, KDP e PUK, chegaram a uma aproximação e ambos também se aproximaram do Irã, vendo nisso uma oportunidade para seus pleitos autonomistas, para seus pleitos independentistas. Essa alegada aproximação com o Irã provocou uma reação dita desproporcional, ou eu considero desproporcional, que foi um massacre provocado pelas forças governistas do Baath, do Saddam Hussein, que é o famoso massacre de Halabja, que é uma cidade curda no Iraque. Esse massacre foi perpetrado por meio de um ataque de armas químicas, que matou cerca de 5 mil pessoas e feriu outras 10 mil pessoas. Foi deplorado pela comunidade internacional. Até hoje, tem processo rolando na justiça iraquiana a respeito. Então, eu tenho esse episódio importante na guerra curda, na guerra Irã-Iraque, perdão. Na guerra do Golfo, novamente, eu tenho uma oposição entre os curdos e o governo de Saddam Hussein. E é nesse momento em que, com o enfraquecimento do Saddam Hussein, do governo central em Bagdá, na Primeira Guerra do Golfo, é que os curdos conseguem a sua autonomia de fato, ainda nesse momento. Só que essa autonomia de fato ela passa por um momento muito conturbado, porque em meados dos anos 90 temos o segundo grande conflito entre o PUK e o KDP. Chegamos, porém, à Segunda Guerra do Golfo, momento em que, novamente, eu tenho, no Segunda Guerra do Golfo, de ler essa invasão do Iraque, eu tenho os curdos indo contra o governo Saddam Hussein e contribuindo e sendo fundamentais para a captura e morte, então, do Saddam Hussein. E lhes é garantida a autonomia constitucional, então, com a formação em bases constitucionais do governo regional do Kurdistão, governo regional curdo, no norte do Iraque. Dali temos então os dois presidentes que eu mencionei. Mais recentemente, temos um outro fato muito importante envolvendo os curdos, que é o combatente em curdo, de maneira geral, chama-se Peshmerga. Mas o exército do Kurdistão iraquiano, do governo nacional regional do Kurdistão, é chamado de exército Peshmerga. E, ali, no, ou em tese, ali no Kurdistão, eles são a única força armada, porque o exército do governo central iraquiano não teria jurisdição sobre essa região. Bom, após todo o processo de desbatificação e tudo mais que aconteceu, e a emergência do Estado Islâmico, que não é o tema aqui dessa aula, com o fortalecimento do autodenominado Estado Islâmico em territórios iraquianos, e a efetiva ameaça, e a real ameaça, e a entrada do Estado Islâmico em território curdo, o Estado Islâmico encontra no exército Peshmerga um primeiro grande bastião de resistência. E os curdos, em geral, serão dos grandes, né, um partitivo aqui, bastiões da resistência ao Estado Islâmico. E vão contar com o apoio norte-americano, também como os curdos lutarão na Síria, e serão um dos grandes responsáveis por, e aos poucos, livrando o Iraque do Estado Islâmico. Ao mesmo tempo, eu tenho um fortalecimento do seu processo, dos seus clamores por autonomia e independência, sob a alegação de que não teriam a sua autonomia resguardada de fato, que precisam mandar muitos recursos para o governo central, porque tem regiões produtoras de petróleo, por ter contribuído de maneira desproporcional com o esforço de combate ao Estado Islâmico sem receber o real benefício disso tudo. E, mais aí, família Barzani novamente estava no poder, que tinha o governo regional em suas mãos, com vocação de uma russa popular que acaba com 90% dos votos, a maioria esmagadora dos votos, dando vitória pela independência, num pleito que não foi reconhecido pela comunidade internacional, não foi apoiado e não foi respaldado pelo Estado iraquiano, muito pelo contrário, como a gente vai ver na repressão que vem em seguida, e que na região contou com alguma simpatia de Israel para poder dar uma desestabilizada também. Então, na sequência, houve repressão forte iraquiana, do governo iraquiano. O Barzani, que estava no poder, teve que abrir mão, teve que dar uma segurada. Ele agora, recentemente, foi substituído por um sobrinho. Então, seguimos com o Barzani à frente do governo regional do Kurdistão. Se não me engano, lá no governo regional, eles têm tipo um presidente e tem também um primeiro-ministro. Eu não vou checar aqui até, mas se não me engano, eles têm ambos ali. Então, isso é o que a gente tem ali de traçar um panorâmico. Esse referendo, essa popular, pode ser o gancho mais para frente, quando vocês forem discutir o gancho com os casos de Escócia e Catalunha. Passando para a Turquia. Então, vamos singularizar então a questão dos cruzamentos na Turquia, um local onde em que a assimilação cultural foi das mais fortes, a repressão foi das mais fortes, dali promover também diversas tentativas de rebeliões populares separatistas, desde Ararat lá atrás, como a gente lembrou. O marco inicial para ser nossa história contemporânea é a criação do PKK na década de 70, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que logo pouco depois da sua criação começou a se engajar em conflito aberto com o governo turco, utilizando-se de técnicas de guerrilha, sendo então passando a ser considerado então um grupo terrorista, um status que também é conferido pelos Estados Unidos, por União Europeia, por Japão. Alguns lugares dizem que a OTAN, embora eu tenha uma entrevista recente do secretário-geral, recente assim, de poucos anos atrás, do secretário-geral da OTAN, que indica, olha, a OTAN não adota esse tipo de classificação, não usa listas e tudo mais. Temos algumas divergências dentro dos membros da OTAN sobre como considerar o PKK, tá? Então, vão na bola certa, vão na bola sem, não coloquem a OTAN aí na história, então, para ter mais garantia. Então, desde meados da década de 80, há um conflito aberto com o governo turco, com diversos períodos de trégua. A principal liderança fundadora do PKK foi presa na década de 90. Então, a gente tem várias indas e vindas. Houve uma tentativa de processo de paz há pouco tempo, ou de processo de conciliação, por volta de 2013, mas essa situação já degringolou. Para a gente poder ser bem contemporâneo, tudo isso precisaria ser explicado para a gente poder ver como isso impacta o próximo tema, que é a Síria. E como, então, a questão dos curdos na Turquia e os eventuais laços das unidades de proteção popular ou mesmo do partido do PYD com o PKK acabam impactando a posição turca no conflito sírio. Uma outra questão que acaba impactando a posição turca no conflito sírio é toda aquela questão do Eufrates que a gente está discutindo lá, que vem lá de Sevres, lá atrás. Bom, para a Turquia, uma outra questão é que, embora o PKK seja um terrorista, então não seja um partido, nós temos um partido curdo na Turquia que é com legalidade reconhecida. Então, nós temos na Turquia o Partido Democrático das Regiões, que é majoritariamente dominado por curdos. E um outro partido, que é uma grande agremiação pró-minorias, que também conta com muitos curdos, e esse sim é mais importante, o HDP, o Partido Democrático dos Povos, esse partido, que era coligado com o DDP, ele conseguiu superar a cláusula de barreira em eleições agora nos anos 2010. Então, eu consigo ter representação no parlamento turco de curdos e de representantes de partido que é legalizado. O que acontece é que essa aliança, o HDP com o DBP, ela é acusada de ter laços estreitos com o PKK. Então, vive uma situação sempre de muita instabilidade. Porque qualquer laço comprovado, e laços de indivíduos dessa aliança comprovados com o PKK, eles são um culto de terrorismo e aí vão ter todo o rigor da lei. Bom, chegamos à Síria, então, e aí o fundamental é olhar a partir da guerra civil que se instaurou no país em 2011 e do combate também ao Estado Islâmico, como aconteceu no Iraque. Os curdos, eles foram por muito tempo também perseguidos e não tinham direito nem à cidadania síria, na Síria, obviamente. Embora essa repressão seja histórica, a Síria sempre tentou se utilizar, ou a família al-Assad, dos curdos como uma arma de projeção regional e de enfraquecer rivais. Então, tanto o PUK, e quem é o PUK? O PUK é o partido anti-Barzani lá do Iraque. Quanto o PKK, que é um partido, grupo terrorista barra partido na Turquia contra qualquer governo estabelecido, principalmente agora contra o AKP, mas não era AKP quando isso aconteceu na década de 70, ou principalmente na década de 80, ambos eram apoiados pelo Hafiz al-Assad, faltou aqui a letra D, que eu vou corrigir agora. Na década de 80, até que eles vão ser expulsos do país, dado o medo que o Assad começa a ter de que, para além de estarem utilizando o seu território para poder enfraquecer esses rivais regionais na busca por hegemonia regional da Síria entre esses vizinhos, eu tinha a questão do risco que eu tinha para a própria Síria, de um fortalecimento do Rojava, que é a região então curda na Síria. Não, esse nome não foi inventado hoje ou ontem, historicamente é o nome da região lá, o Rojava. Então, com isso, eles são expulsos do país. PKK e PYD têm vínculos umbilicais. Ambos são parte, por exemplo, de um movimento político de orientação confederalista que busca congregar vários movimentos de base nacional, uma lógica confederacional para um grande Kurdistão, que é a União das Comunidades do Kurdistão. Além disso, eu tenho que o nascimento do Partido da União Democrática e do seu braço armado, as Unidades de Proteção Popular, está vinculado, então, ao momento em que o PKK esteve em território sírio. Então, eu posso alegar, não afirmar, não garantir, não é oficial, que PYD, YPG, são offspring, são a prole do PKK. O PYD e a YPG, a gente já falou um pouco sobre isso, não são os únicos, não é o único grupo curdo na Síria. Pelo contrário, aí eu tenho uma miríade tão grande de partidos que é necessário compor, inclusive, um Conselho Nacional Sírio, o KNC, em 2011, com apoio de quem? Do Barzani. E o Barzani é quem estava... Voltei a falar do Barzani. É quem no Iraque é contra o PUC, que era aliado do PKK. Olha como toda a sopa de letrinhas começa a dar voltas. Então, o KNC é uma posição de centro-direita. Afinal, o Barzani ele é de direita. E o PUC é de esquerda no Iraque. Há o PYD, que é uma base de esquerda. A gente vai ver sobre essa questão aí. Então, claro, a gente está aqui usando muito esquerda-direita no sentido tradicional ocidental. Não é muito bem assim, mas grosso modo pensando assim. Mas o Conselho Nacional Sírio nunca se firmou de verdade. Ele foi perdendo alguns partidos progressivamente e hoje é quase inexistente na vida real. Mas voltando aqui. Então, quando nós temos a Guerra Civil Síria e esse enfraquecimento do país que vai permitir também a entrada do Estado Islâmico alguns anos depois, por dificilmente conseguir lutar em várias frentes e conter várias situações, o Assad faz um acordo e libera vários presos políticos curdos na região do Rojava, vai conceder cidadania para eles, meio que, olha, vamos adotar um modus vivendi entre nós, porque minha preocupação agora é me garantir no poder com toda a força, todo o apoio que Turquia, que Arábia Saudita, que Qatar, que Emirados Árabes e que algumas potências ocidentais estão dando para a oposição que quer me derrubar agora nesse sentido. Então, a partir de 2012, eu já tenho uma autonomia de fato do Rojava, porque as forças governistas não têm mais como olhar para lá. Elas desceram para poder se resguardar. Em 2013, o Rojava se declara uma administração transitória e esse transitório passa a ser quase permanente quando se declara uma administração autônoma. Finalmente, em 2016, vão se declarar como uma federação na região do Rojava. Os curdos não são os únicos que moram ali, embora a região seja o Kurdistão Sírio. Mas eles dividem com outras etnias. Quem hoje controla politicamente a região é um Conselho Democrático Sírio, que congrega diversas forças. Mas foi criado posteriormente, e aí muitos dizem que é para poder dar uma lavada, dar uma limpada na barra e permitir que os Estados Unidos pudessem apoiar um grupo que tinha fortes vínculos com o PKK, o guarda-chuva das Forças Democráticas Sírias. É como se o governo da região fosse o Conselho Democrático Sírio. E a coligação que controla esse governo são as Forças Democráticas Sírias, que tem expressão política e militar. E dentro das Forças Democráticas Sírias, o principal partido é um partido curdo, Partido da União Democrática, que tem um braço armado próprio, as Unidades de Proteção Popular. Acho que assim deu meio mais ou menos para entender como essa sopa aí no meio. Há também uma expressão feminina dentro das Forças Democráticas Sírias, YPJ, as Unidades de Proteção da Mulher. E por que muito disso? Porque o Partido da União Democrática é um partido de progressista, por isso vamos chamar aqui de esquerda, por falta de outro termo fora do nosso léxico ocidental, que prega a igualdade de gênero, prega o cooperativismo, muitas das bandeiras progressistas. Ok? Fatos novos e recentes. Os curdos foram muito importantes para poder, também na Síria, para poder combater o Estado Islâmico e reconquistaram algumas cidades, inclusive, para a Síria. Sempre viveram, então, desde 2011, 2012, viveram num modus vivendi, ou tem um modus vivendi com o governo sírio, que faz vista grossa e fez muito, por muito tempo, vista grossa para a Síria. principalmente porque os Estados Unidos financiaram e treinaram as tropas curdas para lutar contra o Estado Islâmico e para que, por que não também, de uma maneira, destabilizar o governo sírio, dada a influência russa na Síria. Porém, com o fortalecimento do Estado sírio, com o fortalecimento da participação turca nas discussões sobre o destino do país, né, de Turquia, Irã e Rússia, dado o processo de Astana, com o progressivo afastamento dos Estados Unidos, com o virtual, né, desmantelamento do Estado Islâmico, a Turquia passa a preocupar-se muito com a fronteira, ou mais com a sua fronteira, e começa a agir. Já agia, mas começa a agir mais ostensivamente ali. E sempre esteve limitada pelo apoio norte-americano. A partir do momento em que, em outubro deste ano agora, Trump anuncia a retirada do apoio ostensivo norte-americano na região, a Turquia intensifica seus ataques ao território sírio. E muito como parte até de um grande teatro, eu tenho um acordo de cessar-fogo entre Turquia e Rússia para criar uma zona, um buffer ali, uma zona tampão que serve a Turquia de dois propósitos. Alocar refugiados e evitar que os curdos sejam muito próximos dessa fronteira e que se amalgamem com curdos do outro lado da fronteira e fortaleça ali o movimento independentista pelo Kurdistão. Lembrando que até então, muito do que desejavam os curdos sírios era apenas autonomia. Não havia uma bandeira tão forte assim de independência nesse momento. Mas a preocupação é que com o transbordamento da fronteira isso poderia acontecer. Ao mesmo tempo, então, as lideranças do Rojava precisam recorrer e se fortalecer junto ao governo Assad. Olha, mas você nos deu autonomia, nos garante aí e tudo mais, com medo de que cada vez mais esse território seja encolhido, dada essa buffer zone no meio entre eles. Mais ou menos um pouco nessa linha. Bom, falamos bastante, em muito em grau de detalhe até, mais do que era necessário, para a gente chegar, a gente já está com um tempo muito estourado para essa questão, itens 8, 9 e 10. Então, vamos fazer o paralelo com Escócia e Catalunha. Mas, para isso, eu preciso olhar por que o professor está perguntando isso. Será que é só por causa das eleições, das consultas populares? Eu preciso ter uma discussão, uma correlação. Como eu consigo olhar para esses casos? O que eles têm de comum? E fundamental é pensar, então, contextualizar isso. Há um renascimento de movimentos em prol da independência no Kurdistão iraquiano, na Catalunha, na Escócia. São movimentos históricos, mas por que eles ganham força muito agora? Porque isso é muito próximo, isso é muito um resultado, uma resposta, uma expressão, um sintoma do fortalecimento do nacionalismo no sistema internacional. O nacionalismo que ganha muita força, que ele se retroalimenta com as forças, com as reações que eu vou chamar de centrífugas, às alterações do sistema internacional no pós-Guerra Fria. Então, as mudanças sistêmicas, a aceleração do processo de globalização, eu vou ter algumas respostas, e uma dessas respostas é o nacionalismo. É o nacionalismo que vai ser crítico a determinado aspecto da globalização, que é o globalismo, e quem foi meu aluno no curso intensivo para a segunda fase já viu que tínhamos uma aula só sobre isso. É um nacionalismo que se aproveita, então, das mudanças na polaridade sistêmica e no congelamento, na superação de alguns conflitos, no aparecimento de outros, então, para poder se expressar. A gente pode olhar, inclusive, aí a ideia de como a gente tem no pós-Guerra Fria o fortalecimento das identidades, só que aqui eu estou olhando em bases nacionais, ou seja, estou transcendendo o que o Huntington vai olhar como fortalecimento das identidades em escala civilizacional. Se o Huntington vai traçar os conflitos ainda numa lógica de civilizações, dependendo, né, até a América Latina pode ser uma civilização ou não, de acordo com como ele vai avançando o pensamento dele, mas vamos dizer ali umas 8 ou 9 grandes civilizações, na micro escala, eu tenho movimentos também de base nacionalista sendo ainda o foco dos novos conflitos que emergem do pós-Guerra Fria. Isso é muito claro quando a gente vai analisar, inclusive, padrão das operações de paz agora, que visa atuar sobre conflitos de base local. Isso é uma característica comum. Haveria outras características comuns e por isso eu trago para o item 8, que muitos de vocês lembraram, eu realmente não me preocupei em pensar no que era comum aos três. Fui muito pelo que era comum de 2 a 2, mas vocês têm toda a razão de olhar o que é comum aos três. Todos eles já foram, de alguma maneira, independentes em algum momento. Mesmo qualquer arranjo dito independente do Kurdistão nos séculos 13 e 14. Mas, mais contemporaneamente, ou até mais recentemente na história, Catalunha e Escócia, ou até o século 18, o começo do século 18, Catalunha e Escócia eram independentes, o que o Kurdistão já não era mais. A Catalunha foi um principado durante a Idade Média e, independente ou como parte de uma união dinástica com a coroa de Aragão, teve a sua era autônomo barra independente mesmo, até 1714, quando realmente é incorporado, por falta de termo melhor, a coroa espanhola. No caso da Escócia, até 1707 era independente, ainda que a união das coroas venha em 1603, mas é a partir de 1707 que nós temos o Reino Unido, a base do Reino Unido do que é hoje. Uma outra característica que reúne catalães e escoceses em oposição aos curdos é a ideia de que eles estão hoje basicamente concentrados em um único estado. Todos os escoceses, ou os escoceses que seriam o povo de uma Escócia, estão na Escócia, que é parte do Reino Unido. E os catalães estão na Catalunha, que é parte da Espanha, de um único estado, enquanto os curdos estão pulverizados por aí. Além disso, uma outra característica que poderia ser apontada é que há distintos graus de autonomia conferidos a curdos, catalães e escoceses aí atualmente. Em especial sobre a Catalunha, agora fazendo um recorte. O nacionalismo catalão ele tem raízes no século XVIII, na emergência dos movimentos nacionalistas. A Catalunha havia pouco tinha sido independente e quando vai voltar na segunda metade, principalmente do século XIX, com força na Europa, os movimentos independentes, quando vai surgir esse nacionalismo dito moderno, isso também tem expressão na Catalunha. Tudo isso vai perpassar muitos momentos históricos na Espanha. Essa é uma questão que é muito forte, por exemplo, no republicanismo espanhol contra o franquismo na Guerra Civil Espanhola. Mas mais recentemente, a partir da democratização, a partir, então, somente de 78, eu tenho uma coisa muito clara, que é o binômio unitarismo e autonomia no Estado espanhol. Eu tenho as comunidades autônomas, que elas têm uma série de direitos, mas o Estado espanhol não é federal, o Estado espanhol não é confederal, o Estado é um Estado unitário. Recentemente, houve uma série de consultas populares, inclusive antes de 2014, como 2011, mas as principais, 2014 e 2017. Em 2014, acabou o próprio parlamento da Catalunha indicando que ela tinha caráter não vinculatório, mas o que difere de 2017 são os esforços para que seja algo vinculatório e para que esse resultado, então, propela, se existir esse verbo, ele não for efetivo, impulsione o parlamento da Catalunha, então o governo da Catalunha, a tomar, então, as rédeas do processo e buscar a independência, sendo que a independência, a Constituição Espanhola de 78, ela traz a ideia de comunidade autônoma, porém, ela não permite a secessão e não tem a base legal. Isso é resultado já desde o que acontece, desde o último Instituto de Autonomia de 2006, da Catalunha. Eu tenho desde 2010 já decisões do Tribunal Constitucional Espanhol dizendo que vários dispositivos, muitos dispositivos que são utilizados como base para a Catalunha tentar fazer esse movimento atualmente, já eram declarados inconstitucionais já desde 2010. O candidato poderia lembrar, então, que as consultas de Catalunha e Kurdistão aconteceram na mesma época, que ambas são áreas muito importantes em termos econômicos dos seus países. Eu tenho que a Catalunha, ela propicia, ela fornece ao PIB espanhol uma proporção muito maior do que o tamanho da Catalunha e quanto ela entende receber em troca, né, como se ela estivesse financiando o governo central, como se estivesse financiando Madrid, assim como muitas ervas de petróleo são importantes no Kurdistão iraquiano e encontram vazão, dadas as articulações que nós temos entre os partidos e entre os espectros políticos. A Turquia, os governos turcos de direita, e aí vou voltar aí na minha discussão, que eu não gostaria de usar o termo, mas de direita, tem uma boa relação com a direita iraquiana, curda, com a direita do Barzani. Então, eu consigo escoar a produção, por exemplo, por lá, de petróleo. Então, eu tenho uma região que tem alguma riqueza, assim, que é o Kurdistão iraquiano. E isso, essa questão econômica amplifica o ímpeto independentista, ao mesmo tempo que intensifica a resistência também. Ninguém quer perder uma fonte de recursos. Além disso, em relação à Catalunha e Kurdistão, eu tenho línguas diferentes da língua mãe. O catalão é bem diferente do espanhol, assim como o curdo é bem diferente do árabe. E a cultura também é bem diferente. Ainda que eu tenha alguns traços bem significativos da cultura escocesa, não há tanta ruptura com a cultura inglesa, de uma maneira geral, quanto há em relação à cultura catalã e a castelhana, espanhola, mas no entendimento castelhana, e a curda em relação à iraquiana, à síria, à turca, principalmente. E, mais recentemente, poderiam mencionar aí o resultado. O Puigdemont está ainda em Bruxelas, inclusive não foi julgado em absentia, mas nós tivemos a condenação de outros líderes agora recentemente catalães. Inclusive a prisão. Já na Escócia, nós temos também uma série de movimentos de consultas populares, ou três consultas populares mais importantes desde a década de 70. Na década de 70 é realizada a primeira consulta popular pela independência, depois em 97, que é o que lhe dá direito a criar um parlamento próprio. Então, nos três lugares há parlamentos próprios hoje. E eu tenho em 2014 uma terceira consulta popular, e nas três vezes, a opção mais votada foi permanecer no Reino Unido. Então, isso que é importante. Em 2014, nós temos um contexto em que há a vitória da permanência no Reino Unido, porém, com o referendo, o acordo popular no Brexit, fica muito claro que a União Europeia, que é o Reino Unido como um todo, está dividido, porque eu tenho Escócia, tenho Irlanda do Norte, mais favorável à permanência na União Europeia, e isso é um dos motivos pelos quais, depois do referendo de 2016, volta com força a ideia de uma coisa popular, que já era naquele momento pedida pela Sturgeon, pela Nicola Sturgeon, que é líder do partido do SNP, do Partido Nacionalista, o Nacional Escocês. Porém, nas early elections convocadas pela Theresa May, há uma perda muito grande de cadeiras no Parlamento Nacional, né, no Parlamento Britânico, não no Parlamento, obviamente, onde eles ainda dominam o Parlamento Escocês, do Partido Nacionalista Escocês. Uma perda que foi parcialmente compensada pela vitória, agora, porque o SNP é o segundo maior vencedor das eleições de 19, passam de 35 para 48 assentos. Está longe dos 56 que eles tinham em 2015, na eleição anterior. Mas estão bem, estão melhor do que estavam anteriormente. Aqui eu tenho também um fator econômico importante, mas talvez não tão preponderante, que é a importância do Mar do Norte, dos recursos minerais do Mar do Norte, então, que é algo que poderia ser identificado. Mas é isso, eu sei que eu avancei muito, mas eu falei muito mais do que era necessário para a resposta, mas pode dar uma resposta bem completa para vocês. Sem mais delongas, vamos para a questão 2. A questão em que as notas de vocês foram bastante baixas. Bastante baixas porque vocês parecem que estão muito condicionados a fazer um tipo de resposta padrãozinha, que é, vou fazer um parágrafo de cada relação bilateral importante, um parágrafo da União Europeia, e deixar para o final colocar quais são os desafios, porque eu tenho que fazer uma resposta positiva. Está tudo muito bem, tudo muito bom, ainda que eu tenha algum outro ponto prejudicial. Isso mostra, na minha opinião, a falta de senso crítico de vocês e a falta de colamento ou descolamento com a realidade. Quando o aluno é mais ousado, é mais assertivo e é mais próximo da realidade, ele tende a ser valorizado, principalmente por causa da grade de correção. porque o outro vai omitir muitos dos aspectos, então ele começa a tirar zero em muitos dos critérios. Então, vamos fazer um combinado aqui. E o combinado é, para questões de política internacional, vocês podem continuar adotando mais ou menos a linha que vocês costumam adotar. Para a questão de política externa brasileira, e se a leitura que vocês façam dessa questão de política externa brasileira é uma leitura bem correta, e eu vou dar um exemplo de uma questão que não era de política externa brasileira, mas que tem muito de política externa brasileira, a questão sobre a Argentina que caiu esse ano. Se você chegar e defender que o governo kirchnerista era a melhor coisa do mundo para sempre e tal, que o Macri estava errado em tudo, haveria um descolamento com o discurso diplomático brasileiro. Dificilmente esse descolamento estaria refletido na grade de correção. Então, a grade de correção, em sendo uma prova oficial do Itamaraty, difícil, e uma grade de correção pública que pode cair na Folha de São Paulo, pode cair na Veja, pode cair no Brasil 247, não vai fugir da postura oficial do Brasil. Então, eu preciso que vocês adotem uma postura de diplomata brasileiro. E parem com essa ideia de pensar, ah, não, mas a política externa é só de continuidades, não tem ruptura, ou não sei o quê, ou é política de Estado, não de governo. Essa discussão está superada já para a nossa prova. Quem quiser tê-la comigo, a gente tem aí no bar, em algum momento, depois da prova de 2020. Quando eu parar de dar aula, provavelmente. Até lá, vocês têm que entender para quem vocês estão fazendo essa prova. Então, as notas foram muito baixas, muito por causa disso. Porque vocês não entenderam. Vocês ainda estão falando que a melhor relação do mundo é com a Alemanha e com a França e esquecendo de pontuar as relações não tradicionais que estão sendo valorizadas atualmente. Ou só dando exemplos que param em 2016, 2017, e não falando, trazendo o que é essencial hoje. Então, com relação às relações do Brasil com o continente europeu, discuta o lugar da Europa na política externa brasileira contemporânea. O lugar é uma questão, é uma discussão muito conceitual aqui. E muita gente vai só no factual. É assim, eu quero uma discussão conceitual. O lugar da Europa na política externa brasileira contemporânea. E o que ela é uma política externa contemporânea? Contemporânea significa atual, significa atualidades. Então, o contemporâneo, você pode falar, professor, contemporâneo é 1970 até agora. Vou falar, ousado, para escrever em 60 linhas. O contemporâneo pode ser 90 até agora. Ousado, para você entender. Pode ser do governo Lula até agora. Ok. Mas você acha que vale a pena muito mais valorizar as coisas do governo Lula do que do governo Bolsonaro? É, sinceramente? Professor, mas você teve um ano de governo até agora. Muito bem. Mas não houve muitas mudanças ou mudanças suficientes que me fazem crer que eu preciso dar um enfoque mais no que é, então, a diretriz que o governo Bolsonaro tem para a Europa do que diretrizes que os governos tinham para a Europa? Professor, mas há traços de continuidade. Sim, esse nós vamos conversar. Nós vamos ver também como esses traços de continuidade são apropriados no discurso da atual política externa brasileira, como eles são delivered, e é o que nós vamos fazer. Identificando relacionamentos bilaterais considerados prioritários. Teve gente que respondeu a questão inteira sem falar um relacionamento bilateral com o país. Só o relacionamento bilateral do Brasil com a União Europeia. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. E B, apresente desdobramentos positivos e negativos recentes do relacionamento do Brasil com aquele continente. Então, eu tenho quase que o peso igual do positivo para o negativo. Não joguem a sujeira para baixo do tapete. Apresentem a sujeira, mas apresentem dentro do discurso oficial. Se o tom tem que ser crítico com outros países, que se adote, então, um tom crítico com esses países. Não mascarem a ponto de parecer que tudo é um mar de rosas. Que não é, gente. Sejam bem críticos também. Conceituais e críticos, eu quero que vocês sejam. Então, vamos à grade de correção. E a grade de correção vai dizer o seguinte. Com relação ao lugar da Europa para o Brasil, o candidato deveria recordar as raízes históricas, identidades e valores comuns que os unem. Isso era fundamental. dizer que a história do Brasil é indissociável da Europa, tal. Peguei dois valores aqui que são fundamentais, que eles vão me ajudar a responder muito do que vem pela frente. Nacionalismo, cristianismo. Ah, professor, mas há muitos outros. Ah, e aí todos eles eu considerei. Promoção da paz, democracia, defesa das liberdades fundamentais, multilateralismo, desenvolvimento sustentável, pode falar, reforma do sistema internacional, fique à vontade, pode falar o que vocês quiserem, está ótimo. Mas eu preciso, então, pensar que o lugar da Europa tem muito em relação a quem nós somos, ok? Uma questão de origem. Nesse sentido, dentro desse resgate às origens, dentro da nossa valorização do nacionalismo, do cristianismo, barra liberdade religiosa, que andam juntos no discurso atual brasileiro, fazer menção que o Brasil tem interesse e tem implementado efetivamente uma aproximação com países europeus em que considera estar mais evidentes esses valores e essas identidades. Isso era fundamental. Não tem como fazer uma questão olhando para a Europa tal e não citar uma aproximação com Hungria, com Polônia e Itália hoje. 2. Ao mesmo tempo, o candidato deveria adotar um tom crítico em relação à progressiva transformação da Europa, do continente, da União Europeia como bloco, em um conceito burocrático, em um espaço culturalmente vazio, regido por valores abstratos e uma crítica também à mentalidade colonialista de alguns líderes europeus, como evidenciado no tratamento do tema das queimadas na Amazônia. Professor, eu vou fazer isso? Não, eu não posso. Como assim, professor? Está tudo errado. Não sou eu que falei que a Europa se transformou progressivamente num conceito burocrático, num espaço culturalmente vazio, regido por valores abstratos. Foi Ernesto Araújo, não fui eu, gente. Aqui eu não estou querendo saber a minha opinião, eu estou querendo saber o que o chanceler entende do assunto. Ah, professor, mas isso foi só lorota da época da campanha. Olha, um monte do que você pode achar que é lorota da época da campanha, e ele não é um político, é a base da política brasileira. E o Ernesto ressalta muito essas coisas. O povo brasileiro quer discutir, quer valorizar a família, valores cristãos, a identidade nacional brasileira, e tudo isso nós estamos levando para a política brasileira. Isso está no discurso dele de final de ano agora, para quem viu aí, foi postado no nosso grupo do WhatsApp. Isso, essa visão de Europa também é compartilhada. É essa visão de Europa que leva, então, essa crítica da mentalidade colonialista do a nossa casa está em chamas, do Macron, é a reação a isso, por exemplo. Ou ao fato de que hoje a Europa faz parte de uma secretaria no Itamaraty, junto com o Oriente Médio e África. Antes nós tínhamos uma secretaria que cuidava do Oriente Médio e África, e a Europa estava em outra, que tinha os assuntos de dito mais glamour, os temas multilaterais, mais significativos, assim, políticos, assim como América do Norte e Europa. A Europa foi tirada disso aí, essa secretaria não existe mais, mas a Europa foi tirada e foi jogada para um recorte hoje do mundo, em que eu divido em três. Eu tenho as Américas, geograficamente, eu tenho Europa, Oriente Médio e África, eu tenho a Ásia e Oceania, então, nesse recorte. Com isso, hoje, eu pulverizo. Eu tenho uma secretaria com mais de 100 países. A Europa perde importância, então, porque ela está agora no meio de um bolo de vários países. E antes eu tinha Europa com Estados Unidos e Canadá. Só para dar um exemplo de como isso pode ser entendido como uma desvalorização. Aqui eu aproveito e faço uma outra inserção. Muitos de vocês discutiram o relacionamento com a Rússia. Para o Itamaraty, atualmente, em termos geográficos, eu quero dizer geopolíticos e econômicos, a Rússia não é a Europa. A Rússia hoje está na secretaria que cuida da Ásia, ainda que a secretaria chame-se Ásia, Rússia e países do Pacífico, ainda que a Rússia tenha esse status sui generis. Mas hoje nós olhamos mais a Rússia como Ásia, tanto pela proximidade em termos políticos, quanto proximidade em termos geopolíticos e boa parte do seu território geograficamente está na Ásia. Então essas relações da Rússia com a China, a relação com alguns países da Ásia Central, a relação da Rússia com a China, com a Índia e assim por diante. E o afastamento do continente europeu desde a questão da Crimeia, principalmente. Então, vocês precisam adotar um pouco um tom crítico. Alguns falam, a Europa é uma das grandes prioridades da política brasileira. Repensem um pouco isso. Será mesmo que é uma das grandes prioridades da política externa brasileira? Ou quantas prioridades eu consigo citar? Porque se tudo for prioridade, nada é prioridade. Então, é importantíssimo valorizar as raízes comuns, mas ao mesmo tempo adotar um tom crítico na hora de apresentar a resposta. Bom, e aí eu vou partir para a segunda parte do item A, que a primeira parte eu já trabalhei, qual que é o lugar da Europa, e aí eu tenho que partir agora para falar de relacionamentos bilaterais. Entre os relacionamentos bilaterais prioritários, o primeiro é com a União Europeia. E eu preciso lembrar que eu tenho uma parceria estratégica com a União Europeia. Ah, professor, mas eu quis falar lá que o Brasil foi um dos primeiros a reconhecer as comunidades econômicas europeias em 1960. Ótimo, maravilhoso. Muito fã de história contemporânea. Uma questão de 60 linhas. Você vai ter espaço para falar tudo que é necessário do contemporâneo? Se for ter, coloca muito no histórico. Se não, sucinto, rápido. Esse relacionamento é muito importante, óbvio. Claro, temos uma parceria estratégica, temos mais de 30 diálogos, alguns ainda ativos em direitos humanos e tecnologia, porém, eu vinha num grande marasmo e muito disso a gente consegue ver no nível mais alto da parceria, que são as cúpulas. Eu tinha cúpulas quase que anuais, 7 cúpulas no período de 2007 e 2014, só um ano que falhou, porém, eu não tenho culpa desde 2014. Por quê? A situação política pela qual passou o Brasil nos últimos anos, eu tinha impeachment, um processo de impeachment, um governo que não tinha tanta legitimidade assim, internacional, muitas mudanças, e mudanças na Europa também. O Brexit dominou, né, a União Europeia, e a União Europeia passou a ter um foco em resultados que se distanciam do blá-blá-blá político e tentava dar resultados no campo econômico. Vai negociar acordo com o Canadá, vai negociar acordo com o Japão, vai negociar acordo com o Mercosul. Ao mesmo tempo, no nível setorial, no nível mais base, técnico, eu tinha ainda as discussões ocorrendo e eu tenho a negociação com o Mercosul ocorrendo. Então, eu tinha que mostrar isso. Recentemente, eu tive uma reunião de custas políticas. Como que chama a reunião de custas políticas aqui? É o diálogo político de alto nível. Ele aconteceu agora no mês passado e o Brasil convidou, propôs à União Europeia a 8ª cúpula, então, no primeiro semestre de 2020. Ou seja, é o Brasil mostrando, olha, parou essa brincadeira, agora somos país de direito, país certo, nós estamos consolidados institucionalmente, chegou a hora da gente rever nossa relação, porque não pode passar mais de meia década sem uma reunião se os parceiros estratégicos são uma dezena para a União Europeia. Bom, ainda agora no bilateral, mas bilateral mesmo, país a país, eu tenho que lembrar da existência de parcerias estratégicas. O Brasil tem cerca de 10 parcerias estratégicas no continente europeu. Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Países Baixos, Suécia, Suíça, Ucrânia, Áustria. Isso também é nosso parceiro estratégico. Se eu não me engano, a Áustria também é entre Áustria e Bélgica, mas acho que é a Áustria. Se a gente considerar a Turquia como europeu, eu também entraria aqui, mas por Itamaraty, a Turquia tem esse... também é um status sui generis também, então não vamos considerar a Turquia nesse momento aqui. Então, além da parceria estratégica que nós temos em nível mais alto. Então, seria bom indicar que nós temos vários parceiros estratégicos, escolher alguns para mostrar o que nós temos de novo em cada relacionamento. Eu não tenho muito o que apontar aqui. Suécia, a gente pode apontar o Gripen, por exemplo, Ucrânia, retorno, depois de algum tempo a gente voltou a ter reunião em nível alto nível, às margens de Davos. Suíça, o presidente também se encontrou com o presidente suíço, nós temos uma cooperação forte na área hoje judicial, em temas de combate à corrupção. Países Baixos, nosso grande porto de entrada, né? Roterdão, a gente pode ajudar os brasileiros lá, temos uma relação importante de investimentos, Países Baixos no Brasil também. Temos alguma, hoje, fricção em relação a dívidas envolvendo swap, que atrapalha um pouco nosso relacionamento. Espanha, um certo afastamento por causa do governo de esquerda na Espanha. Pedro Sánchez, isso é importante apontar. Itália, uma maior proximidade no começo do ano, quando o Salvini ainda, ou quando a Liga Norte ainda fazia parte da coalizão na Itália. Tem a questão toda do Batista que foi mais para frente. Reino Unido, tivemos recentemente um ano de ciência e inovação entre os dois países e nós temos o interesse de como serão nossas relações no pós-Brexit. Nós temos alguma afinidade também entre os nossos governos. O Reino Unido foi um dos grandes países europeus que não bateu no Brasil por causa da questão da Amazônia, por exemplo. França, teremos problemas mais para frente, mas tem a questão da entrega do primeiro dos submarinos, o Riachuelo, do ProSub ano passado. Alemanha e França, tivemos visita do chanceler Adrian aqui, Alemanha, visita do ministro dos Negócios Estrangeiros, o Heiko Maas também no Brasil este ano, a Alemanha, aí pode falar, parceria estratégica, G4, tal, tal, tal, mas que tem de novo, ThyssenKrupp ganhando, então, ali, o processo de seleção para a nossa compra de corvetas da Marinha. Então, a gente tem várias... Busca os aspectos novos, né? Não fiquem só no passado, porque só no passado vocês não vão ter toda a pontuação, porque não é contemporâneo. Ah, professor, e Portugal? Portugal tem um status sui generis. A gente não chama de parceria estratégica. É difícil até conceituar o que é, Portugal, porque ele é mais do que isso. Nós temos as nossas cimeiras Brasil e União Europeia, né? As cúpulas, porque nós não temos uma cúpula Brasil-Alemanha ou Brasil-Itália, mas nós temos cúpulas cimeiras regulares. A última foi no governo Temer, Brasil-Portugal, provavelmente tenhamos uma no ano que vem. Então, é um status sui generis e poderia ser destacado. Também, assim, por causa do governo de esquerda em Portugal, nós temos uma certa dificuldade de um bom trânsito de relacionamento atualmente. Bom, porém, é importante destacar os relacionamentos não tradicionais. Além da Itália, outro país que foi muito mais valorizado agora é a Hungria e, além da Hungria, os demais países do grupo de Visegrado. O que é o grupo de Visegrado, professor? É o grupo formado por Hungria, Polônia, República Tcheca e Eslováquia. Dentro desse grupo, os principais, em termos econômicos e políticos, são Hungria e Polônia. A Polônia, principalmente por causa da sua pujança econômica, a Polônia tentando buscar um espaço geopolítico de maior destaque agora, com a conferência em Varsóvia também sobre Oriente Médio, organizada junto com os Estados Unidos em fevereiro. E a Hungria, porque o Orbán é um grande líder dessa direita, que se consolida em vários lugares do mundo, é um líder com força, com expressão vocálica dentro da União Europeia, inclusive, defendendo as pautas nacionalistas, uma pauta antimigratória, anti-refugiados, inclusive, o que não necessariamente o nosso caso brasileiro, na Europa. Então, ou na União Europeia. Então, pensar que o presidente da Hungria, o chanceler da Hungria, visitaram o Brasil agora em 2019. O Orbán, olha, o presidente, falei besteira, né? Primeiro-ministro da Hungria, vou corrigir aqui. O Orbán veio e o chanceler veio e aí nós demos passos adiante agora na nossa comissão econômica com a Hungria e tudo mais. E um outro relacionamento interessante é com o Vaticano. E aí eu faço a ponte com a Hungria. A Hungria é um grande parceiro hoje do Brasil na defesa da liberdade religiosa. Temos uma iniciativa conjunta hoje na área de liberdade religiosa. E falando em liberdade religiosa, em cristianismo e tudo mais, o Brasil tem se preocupado em readensar suas relações com a Santa Sé, né, que é o agente, o ator, o sujeito de direito internacional do Vaticano. E apesar das posições defensivas que o Brasil teve mais recentemente em relação ao sínodo do Plano Amazônico, que foi um tipo de reunião, né, que começa com as comunidades de base e vai subindo para os bispos da Igreja Católica, então, que foi focado na Amazônia e num momento em que o Brasil, e aconteceu agora em outubro, num momento em que o Brasil estava ainda na crista da onda das críticas, então o Brasil teve uma postura muito defensiva e foi durante todo o processo do sínodo, que demorou, né, porque ele começa nas comunidades e vai subindo, como eu disse, tentou defender suas posições soberanistas junto ao Vaticano, à Santa Sé, para que elas fossem refletidas, então, no documento final que foi adotado pelo sínodo. Mas, então, é importante lembrar, isso é atualidade, é olhar para o que é hoje. Não é falar sobre só de Alemanha e França, é falar que a gente valoriza muito hoje também essas novas relações não tradicionais. Bom, um desdobramento positivo, aí, já passando para a segunda parte da questão, que deveria ser mencionado, é a conclusão das negociações entre o Brasil e a União Europeia, do capítulo comercial apenas, em junho. Não foram concluídos ainda os capítulos político e de cooperação. Vocês podem imaginar que temos muitos temas espinhosos nesses capítulos que estão ainda sob análise. E não foi assinado acordo algum ainda. E seria importante fazer uma rápida avaliação sobre sua relevância. Tem gente que gastou 20 linhas contando tudo que sabe do acordo do Mercosul Europeia. Não vem ao caso, gente. Vocês têm muita coisa para falar, ou vocês imaginam que 5 itens do enunciado, dos 10 quesitos iam ser de coisas do acordo com a União Europeia. É irreal pensar nisso, né? Numa com um espectro de relações tão grande. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo item, aproveitar para poder falar um pouquinho das negociações comerciais com o EFTA. Porém, na parte econômico-comercial, nem tudo e aqui também entraria, se vocês quiserem, queriam falar, porque a União Europeia, como bloco, ela acaba sendo nosso segundo principal parceiro comercial, só depois da China. É nossa principal fonte de investimento. Ok, beleza, ótimo, maravilhoso. Isso é considerado lá na parte de União Europeia e tal. Aqui, talvez, um pouco, se fosse necessário, mas não era o tchan do que era necessário ser dito. Se a gente está falando de coisa boa, tem que falar de coisa ruim também. O relacionamento comercial não se isenta de problemas. Uma questão fundamental são os desafios para a assinatura e entrada em vigor do Acordo de Mercosul União Europeia, por exemplo, dado o lobby protecionista de setores agrícolas de muitos dos países europeus, em especial a França, ou as ameaças em relação aos compromissos ambientais brasileiros que ganharam muita força, né, para as queimadas. Outra questão comercial importante foi problemas com salvaguardas europeias contra o aço brasileiro. Mas não tem outras coisas comerciais boas? Tem, o Brasil e a União Europeia concordam em várias coisas na OMC, e discordam em várias outras. Então, se é para apontar coisas a mais, posso apontar coisas a mais. Coisas boas. Concordamos, por exemplo, que é fundamental a reforma do órgão de apelação. Concordamos em linhas gerais que precisamos ter uma reforma da OMC. Só para dar coisas bem simples. Discordamos em várias questões na agenda agrícola, em relação, por exemplo, ao volume de subsidiação, então, a produção, né, temos a PAC. Ao mesmo tempo, discordamos em várias questões relacionadas a medidas sanitárias e fitossanitárias, uma vez que a União Europeia é a campeã na utilização do seu princípio da precaução para poder, sem justificativa científica suficiente, barrar o acesso a mercados de produtos do Brasil e de N outros países do mundo. Uma divergência grave e clara que nós batemos nessa tecla todos os dias aqui em Genebra. Mas eu mencionei aqui coisas que aparecem mais com mais frequência, aparecem na mídia, como as controvérsias relacionadas às salvaguardas europeias contra o aço brasileiro. O tema do aço ganhou muito a mídia nos últimos um ano e meio, dado também as medidas aplicadas, ou dois anos, aplicadas contra o aço brasileiro nos Estados Unidos, e agora, mais recentemente, o tweet do Trump a respeito de as vinculações entre agronegócio e setor industrial e todos os tipos de coisa que o Trump consegue fazer. Bom, um outro aspecto fundamental, importantíssimo, e que é muito contemporâneo e que diz muito sobre as relações bilaterais. Visitas. Ninguém visita um outro país. O presidente do Brasil não vai sair daqui enquanto o circo está pegando fogo, enquanto está rolando reforma da Previdência, enquanto está rolando discussão sobre seus filhos, se não foi algo muito importante. Até o momento, o Bolsonaro não foi em visita oficial para nenhum país europeu. Já foi ao Oriente Médio, foi a Israel, foi à China, foi aos Estados Unidos, foi ao Chile, foi à Argentina. Ele não foi até o momento até o continente europeu. Não foi também o continente africano. Foi ao Japão também. Não foi também ao continente... Vai à Índia no ano que vem, no começo do ano que vem. Não foi ao continente europeu. Não foi à África, por exemplo. Isso é muito sintomático da leitura que é feita e da importância conferida a esses continentes. Tenham isso muito em mente. As visitas dizem muita coisa. Ninguém visita de graça. Então, eu tive visitas do nosso ministro de Estado, a Itália, Vaticano, a Hungria, a Polônia. Olha aí como a gente tem que valorizar. Eu tive o Mourão passando pela Itália, mas é uma coisa quase que privada, porque quando ele estava indo para Cosban, na China, porque Pistoia, né, é importante para os militares brasileiros, após a Segunda Guerra Mundial. Eu tive uma proximidade muito forte com a Itália. Quando a Liga fazia parte do governo, e a questão do Batiste é um exemplo disso, como o Brasil tentou capitalizar isso. Ao mesmo tempo, eu tive visitas de chanceleres da Alemanha, chanceleres do estilo de ministro dos negócios estrangeiros, né? Melhor colocar aqui, de ministros de negócios estrangeiros, que é como, em geral, a tradução para esses países, de Alemanha, de França e de Suíça, que é um governo federal, mas cuida dos negócios estrangeiros. Ou seja, tem buscando ali as novas, sentir, ver quais são as novas bases das relações entre os países. O nosso presidente se encontrou, não foi à Europa, mas se encontrou. Foi à Europa só, mas ao Fórum Econômico Mundial, gente. Né? Então, isso não é uma visita bilateral. Mas se encontrou, então, com as máximas autoridades de Alemanha, de França, Espanha, Itália, Países Baixos, Suíça, Ucrânia, ou seja, muitos dos nossos parceiros estratégicos, ele já se encontrou à margem de eventos internacionais. Então, isso ajuda a dimensionar para quem nós estamos dando importância e quem está tentando nos dar importância. Beleza? Agora, para a parte mais negativa também, voltando à parte mais negativa. É importante indicar a variação da intensidade do relacionamento com alguns parceiros tradicionais. Por exemplo, relacionamento estremecido com a Alemanha e com a Noruega por causa do fundo Amazônia. Ou com diversos países europeus em questões relacionadas a direitos humanos e mudança do clima. Com a França, era fundamental lembrar disso. Não precisavam falar na picuinha. Ah, mas o Bolsonaro foi cortar cabelo enquanto o Ledrian estava esperando para poder encontrar com ele. Não precisa entrar assim, mas colocar como isso pode ameaçar o acordo com a União Europeia ou como isso demonstra um serviço de relações quando o presidente francês tenta levar uma discussão de um assunto de soberania nacional brasileira num fórum internacional de que o Brasil não faz parte, que é o G7. Então, tudo isso aqui era importante a ser apontado. E, finalmente, aqui era o ponto de graça para vocês. Vocês poderiam escolher outros desdobramentos positivos ou negativos para mencionar. Se você mencionasse um deles de maneira bem efetiva, você ganhava 2 pontos. Se você mencionava 2 deles, mais ou menos, você ganhava 2 pontos. Então, poderia ser, por exemplo, negociações do Brasil para entrar na OCDE. Nós temos, teoricamente, tecnicamente, o apoio de todos os europeus. Hoje, o apoio dos Países Baixos está bem estremecido por causa de uma questão envolvendo o porto do Swap, mas isso não vem ao caso. Agora, o que mais dificulta é essa insistência geral europeia de uma regra não escrita de que vai entrar um não europeu assim quando entrar um europeu. Então, por isso que o cronograma hoje, eu tenho só Croácia e Argentina com datas mais ou menos estabelecidas, e agora a Argentina pode, o Brasil pode bocanhar esse lugar aí, dada a ascensão do Fernandes na Argentina, e porque eu não tenho ainda condições reais de Romênia e Bulgária entrarem no momento na OCDE. E desdobramentos positivos em várias áreas de cooperação bilateral. Pode ser em defesa, por exemplo, que é uma área que foi muito. Nós temos vários desdobramentos recentes, submarino Riachuelo, como eu já falei, ThyssenKrupp para construir a conversa para a Marinha, conhecimento do primeiro caça-gripen da Saab sueca. Então, de novo, essa questão tem que ser bem contemporânea. Você viu que tem muita coisa aqui deste ano e do ano anterior. Vocês precisam parar de responder respostas padrão. Vocês precisam responder a questão para o mundo de hoje. Bom, dito isso, estourei aqui um pouquinho nossos minutos, mas eu acho que a aula também foi bem produtiva e foi bem densa na parte dos curdos. Eu vou rapidamente compartilhar as estatísticas para vocês terem uma ideia de como estamos. O número de questões respondidas foi muito menor desta vez. Então, nós tivemos 37 só respostas da primeira questão, 33 da segunda, então só 70 respostas. Está em 100, né, como vocês podem ver aqui, o somatório das respostas da primeira semana, então caiu 30%. A média aumentou entre as questões de 90 linhas, para 20,42, mediana 20,40, moda 23,10, então média e mediana muito próximas. Vamos ver o padrão baixo, 2,78, uma questão de 90 linhas. De novo, não teve nenhuma grande questão baixa, 15,6 é alto para ser a pior questão. Melhor questão 25,8, vocês vão receber a melhor questão no e-mail de vocês junto com o link dessa aula. Já na segunda questão, a média é bem baixa. A média de 55% é muito baixa. 11,16 é a média, 11,20 é a mediana, está muito próximos, o que mostra que está bem concentrado também as notas, também concentradas as notas, uma moda de 8,40. Dizia o padrão maior do que na primeira questão, 2,97, porque a gente teve algumas notas de extremos, 17,2 como a maior nota e 3,9 a melhor nota. Nossa, professor, 3,9 é uma questão horrível. A resposta estava realmente muito boa. Então, professor, como ela estava muito boa? Porque a resposta falou só de acordo com a Mercosul, União Europeia e EFTA. Não falou de nenhum problema desses acordos, não teve nada crítico, não falou nada sobre o fundamento das relações de Brasil e Europa, não falou nada sobre o lugar da Europa para o Brasil, não trouxe nenhuma relação bilateral, não trouxe nenhuma visita, não trouxe nenhuma rusga bilateral, não trouxe nenhum fato de cooperação que não fosse esses acordos. Se a pergunta fosse outra, essa questão tiraria, ela estava muito boa mesmo, ela tiraria uns 17, 18 de 20, mas ela não falava nada do que era necessário, tirou 3,9 de 20. E é isso, então, gente. Olha, um Feliz Natal para vocês. Descansem. Nossa próxima aula vai ser só daqui 3 semanas, então vocês terão uma semana extra para poder descansar. Vai ser só na primeira semana de janeiro. Fica ruim falar assim porque nós já teremos 1º de janeiro uma semana, mas vai ser na primeira semana efetiva, vamos dizer assim, de janeiro. Vai ser na semana do dia 6. Na mesma quinta-feira, os prazos seguem os mesmos, terão até segunda-feira para fazer. Segunda-feira depois, todo ano, para poder fazer. Sei que muitos vão estar viajando, vão estar de férias, mas eu não estarei. Então, estou aqui disposto a seguir ajudando nas atividades e nas questões nas aulas. E pode ser um tempo que vocês aproveitem para poder tirar o atraso de quem não conseguiu entregar todas as questões até agora. Não se esqueçam da alegria do final de ano, que é o pagamento ao professor. Mas, no mais, fiquem com Deus e aproveitem essa reta final. Reflitam nessa mudança, nessa virada do ano, principalmente sobre os planos de vocês, sobre a determinação, a garra, o desejo que vocês têm de se tornarem diplomatas, então, no ano que vem. Ok? Um abraço, então, e até mais.